Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá amigos, mais uma vez de volta com o nosso bate-papo musical. Como sempre, procurando trazer o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios convencionais, rádios comerciais. Estamos aqui cumprindo essa missão que nos dá muito prazer, ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. Como eu sempre falo, ouvir música é uma coisa maravilhosa. Aí quando a gente pode então compartilhar, aí fica muito bom. E é para isso que eu convido você então nesse momento. Vamos ficarmos juntos nessa próxima hora, ouvindo o que há de melhor na música popular brasileira. Vamos então deixar nosso espírito, nosso ser falar mais alto e curtir bons momentos. Bons momentos muitas vezes de lembrança, né? Lembrança de alguns fatos, alguns momentos tristes de repente, mas já passados e é bom ser lembrados, né? Não com sofrimento, não com dor. Sofrimento nunca é bom, mas há a saudade, a lembrança, a memória, né, de momentos passados. Eu acho que é sempre válida. Vamos então ficar agora da melhor forma. Vamos tomar aquela aguinha, aquela cervejinha, aquele vinho, né? Estamos na Páscoa, né? Então vamos tomar um vinho. Convido você para tomar um vinho. Muito bem. Tem um garçom passando e qualquer coisa só chamar, né? Um tira-gostozinho e tal. E no nosso programa de hoje teremos mais um Escolha a Sua Música, aquele quadro em que eu toco três trechinhos de música e você escolhe aquela que você quer ouvir na íntegra no programa seguinte. Também teremos o resultado do Escolha a Sua Música do programa passado, não da semana passada, que foi a nosso programa especial do mês, né? Mas do programa da outra semana, que ficou então em suspense até hoje. Vamos saber qual foi a música vencedora do Escolha Sua Música. E se você quer mandar sugestões, críticas, comentários, se você quer também votar no Escolha Sua Música, se você quer ainda mandar seu repertório para o nosso especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês, ele é feito por você, ele é produzido por você. Basta mandar para mim uma listinha de 14 a 15 músicas e nós vamos compartilhar com os nossos amigos o seu gosto musical. Para tudo isso, bate-papo musical 1 @gmail.com. Bate-papo musical 1 @gmail.com. Esse 1 é algarismo. Vamos iniciar o nosso programa desta semana relembrando Altemar Dutra, uma voz muito gosta do Altemar Dutra, e Serenata da Chuva, acho uma canção muito bonita. A composição do Jair Amorim e do Evaldo Gouveia, e a interpretação, como já falei, do nosso Altemar Dutra. Vamos ouvir? Sem luar, canto e a chuva fria cai, canto nesta noite assim, chove solidão dentro de mim. Onde andará neste momento, meu amor? Em que pensará longe de mim, sem meu calor? Tão sozinho agora estou, canto e a chuva não tem fim. Chove esta saudade sobre mim. Cai, canto nesta noite assim, chove esta saudade sobre mim. Ouvimos então Altemar Dutra cantando Serenata da Chuva, de Jair Amorim e Evaldo Gouveia, compositores que fizeram muitos boleros, né? E o próprio Altemar Dutra gravou diversos desses boleros dos dois compositores. Claudete Soares, sumida da mídia também, mas teve a sua fase áurea, digamos assim, anos 60, até início dos anos 70, vai cantar Grilos. A composição é do Marcos e do Paulo Sérgio Vale. Se você quer grilo, tem. Se quiser rinha, tem. E se quiser também, até cabana tem. Uma lareira tem, um violão também, um passarinho tem. Mas se você quiser morar na praia, vem. Um automóvel tem, cabeleireiro tem. E vira gente tem, Copacabana tem. Periba à noite tem, e quando a lua vem, jantar no iate tem. O que você quiser, se você for minha até morrer mulher. Se você quer grilo, tem. Se quiser rio, tem. E se quiser também, até cabana tem. Uma lareira tem, um violão também, um passarinho tem. Mas se você quiser morar na praia, tem. Um automóvel tem, cabeleireiro tem. E vira gente bem, Copacabana tem. Biriba noite tem, que quando a lua vem, jantar no iate bem. Eu faço o que você quiser, se você for minha até morrer mulher. Se você quer grilo, tem. Se quiser rio, tem. E se quiser também, até cabana tem. Uma lareira tem, um violão também, um passarinho tem. Mas se você quiser morar na praia, tem. Um automóvel tem, cabeleireiro tem. E vira gente tem, Copacabana tem. Biriba noite tem, e quando a noite vem. Ouvimos na interpretação e na voz gostosa da Claudete Soares, Grilos, composição do Paulo e do Marcos e do Paulo Sérgio Vale. Bate-papo musical 1@gmail.com, e-mail para sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Também o endereço para você votar no Escolha a Sua Música. Só vou gostar de quem gosta de mim. Acho que é um conselho bem razoável, né? Ou, enfim, talvez numa visão cristã isso não seja tão razoável assim. Mas foi o que pensava Rossini Pinto quando compôs essa canção e Roberto Carlos gravou. Vamos ouvir?

pra não haver bate-boca dentro do salão. Quando tocam samba, eu lhe tiro pra dançar. Você me diz, não, eu agora tenho par. E sai dançando com ele, alegre e feliz. Quando para o samba, bate palmas, pede bis. Você só dança com ele, diz que é sem compromisso. É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João. Quem trouxe você fui eu, não faça papel de louca. Pra não haver bate-boca dentro do salão. Geraldo Pereira e Nelson Trigueira ouvimos Sem Compromisso na voz do Chico Buarque. Brisa do Mar, composição do Abel Silva e do João Donato, vamos ouvir na belíssima interpretação e vocalização dos Cariocas. Passará como ondas na beira de um cais. Juras, promessas, canções, mas por onde andarás? Pra ser feliz não há uma lei, não há porém, sempre é bom viver. Mensagens sutis como a brisa do mar. Brisa do mar. Escolha a sua música. De criança, você usava trança e eu gostava tanto, tanto de você. É, eu vou pro ar no azul mais lindo. Eu vou morar. Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Juntos outra vez já sonhamos. nesta semana, nossa escolha, sua música, com certeza, também bastante difícil para você escolher. Temos algumas lembranças. Música número 1, Antônio Marcos, Menina de Trança. Música número 2, Azimuth, Linha do Horizonte. Música número 3, Beto Guedes, Sol de Verão. Então, estão aí as três músicas para você escolher qual você quer ouvir na íntegra na semana que vem. Escolha e mande pelo e-mail batepapomusical1@gmail.com. Na semana passada, deixamos você escolher as canções Música número 1, Djavan Dou Não Dou. Música número 2, Emílio Santiago, Perfume Siamês. E música número 3, Tim Maia, Me Dê Motivo. E a campeã foi essa aqui, olha, a mais votada e bem mais votada foi essa aqui, Djavan Dou Não Dou, do Djavan. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Este foi o nosso Escolha Sua Música. Bate-papo musical 1@gmail.com. E-mail para suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Ele é feito por você, ele é produzido por você. Envia pra gente uma listinha de 14 a 15 músicas e vamos compartilhar o seu gosto musical com os nossos amigos, com os nossos ouvintes. Também você pode mandar sugestões, críticas, pedidos musicais e o seu voto para o Escolha Sua Música. Bate-papo musical 1@gmail.com. Silvio César, voz bonita do Silvio César, canta pra gente, dele pra você. Ouvimos do Silvio César, com o Silvio César, pra você. Carol Saboia, uma das cantoras, dessas levas novas de cantora, né? Muito boa. Vai cantar de Luiz Fernando Freire e Roberto Menescal, Amanhecendo. Amor, repara a poesia. amores nunca mais. Vem, vamos amar em paz. Que o dia traz mil cores diferentes nesse amanhecer. Encantos que são vistos só por quem amou. Descanso o teu olhar no meu e vem pro céu. O dia está nascendo, vem olhar o sol. As aves vêm voando pelo nosso amor. Repara a poesia. A vida é alegria. Não chores nunca mais. Vem, vamos amar em paz. Vem, vamos amar em paz. Nunca mais vem, vamos amar em paz. Que o dia traz mil cores diferentes nesse amanhecer. Encantos que são vistos só por quem amou. Descanso teu olhar no meu e vem pro céu. O dia está nascendo, vem olhar o sol. As aves vêm voando pelo nosso amor. A vida é alegria. Não chores nunca mais. Vem, vamos amar em paz. Vem, vamos amar em paz. De Luiz Fernando Freire e Roberto Menescal, ouvimos com Carol Saboia Amanhecendo. Lindeza canta pra gente Gal Costa, a composição Caetano Veloso. Que uma ideia louca mente ao alcance da boca. Eu nem posso acreditar. Coisa linda, minha humanidade cresce quando o mundo te oferece e enfim te das, tens lugar, promessa de felicidade, festa da vontade. Nítido farol, sinal, novo sob o sol, vida mais real. Coisa linda, lua, lua, lua, lua, sol. Palavra dança nua, pluma, tela, pétala. Coisa linda, desejar-te desde sempre, ter-te agora e o dia é. Ouvimos na voz gostosa da Gal Costa, Lindeza, composição do Caetano Veloso, bate-papo musical 1@gmail.com, e-mail para sua participação. Que sejas bem feliz, canta Clara Nunes. A composição é do Cartola. Belíssima letra, belíssima melodia e a interpretação fantástica da Clara Nunes. Observem. Se bom pra você for, pode partir, amor, e que seja feliz e muito bem feliz. Que Deus e a natureza, as aves nos seus ninhos, as flores pela estrada, vida, perfume em todos os caminhos. Eu aqui ficarei, por você rezarei. Todas as tardes, ao bater, Ave Maria, que seja bem feliz e leve-me na mente, que cresçam suas glórias e as minhas lágrimas contentes. Que ficarei, por você rezarei, todas as tardes, ao bater, Ave Maria, que seja bem feliz e que cresçam suas glórias e as minhas lágrimas contentes. Que sejas bem feliz, ouvimos na voz da Clara Nunes, composição do Cartola. Belíssima canção, como eu falei, né? Chegando agora à reta final do nosso encontro desta semana, vamos, como eu sempre falo, fechar com chave de ouro. Vamos ouvir com Dick Farney, a voz bonita, gostosa do Dick Farney, a canção Amor Sem Adeus, composição Antônio Carlos Jobim e Luiz Bonfá. O dia que você gostar de mim será o meu dia mais feliz. Os seus olhos hão de ir de encontro aos meus na manhã desse amor que nasceu. Então desse encontro irá viver o amor que eu sempre desejei. Os seus lábios hão de ir de encontro aos meus na manhã desse amor sem adeus. Os seus lábios hão de ir de encontro aos meus na manhã desse amor sem adeus.